Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar. E o teu xodó? Segue manda minha alma na hora de xodosar. O teu xodó, o abraço e pouco espim, beijo, beijo e malagueta, só pra você voltar pra mim. O teu xodó tem um chamego diferente, é igualzinho a dor de dente, que só passa de manhã. Só vocês! Mas quando o sol tá se escondendo, olha a lua aparecendo. Mais uma vez! Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar. O teu xodó é que nem fogo na fornalha, sai queimando a minha alma na hora de xodosar. O teu xodó do braço e pouco espim, beijo, beijo e malagueta, só pra você voltar pra mim. E o teu xodó tem um chamego, é igualzinho.